Visado Vigilância 5722. 3153, informação Golf Cruz 240 para 1453. Bom dia, 3153, identifique DSL 050 na Golf. Oi Salvador, bom dia, tá 3890 com 11.090. Mando, tá 3890, chamou pronto? Pronto, no ponto perto, tá 3890. Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 040 graus com 02 nós. Nível alinhar, decolar no zero, tá 3890. Salvador, bom dia, o Azul 4069, autorização 360 Campinas, centro da Delta, no gate 01. Azul 4069, autorizado Salvador Campinas, 360, decola da 10, curva direita na saída da El, Leda, após Bridge. Após intercepta pelo Zulu 16, conforme a rota do plano. Controle 119, decimal 35, transponder 5507. Sente, autorizado 360, Campinas, decola da 10, curva direita, Leda, Bridge. Corrigindo, Dael, Leda e Bridge, Upper Zulu 16, após conforme rota, 10935, 5507 no transponder azul 4069. 4069, seja mais correto, shampoo, gestão, aumento, portão. 3 da trip para 2000 com 1011, informe estabilizado. 3000 com 1011, pode lá estabilizado, 3000. Estabilizou a RLF, economia 05. Torre 18,6, bom pouso. 18,6, bom. Torre, bom dia, Golo 605, na final da 10, Marcelo Travão. Gol no 605, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 0. Ciente, 605. Web 5722, Recife, 12685. 2685, muito bom dia. No 605, livre pouso, pistão no 0, 010 graus com 02 nós ao vento. Livre pouso no 0, agora no 605. E reduza para aproximação torre agora 18.6. 18.6. Torre Salvador, tipo 5316, estabilizar o localizador. Trip 5316, continua a aproximação aguardando informação de pista livre, o número 2 para pouso, pistão no 0. Afirmativo, 1 milha do externo, o Trip 5316. Sente. Trip 90, Recife agora, 12685, tem um bom voo. Recife 12685, 3290. Solo, Salvador, na escuta, tão 3, 5, prossiga. Apenas cheque rádio, senhora. Vareza 5. Obrigada. O número 05, solo, os 2-4, libera a direita, chama o solo. 1-2-1-9. Direito 219, gol no 605. Solo, bom dia, gol no 605, liberou. 605, Alfa Kilo, parte 3. Confirme. Alfa Kilo, parte 3. Tráfego para Guarulhos no nível 360. Sim, chame na frequência do solo 1-2-1-9 para cópia, gol no 607. 1-2-1-9 para cópia, gol no 607. Trip 5316, livre pouso, pistão no 0, vento 050 graus com 02 nós. Livre pouso 5316. Solo, Salvador, eu gol 1-607. Autorização de tráfego para Guarulhos no nível 360, na ponte 8, ciente da informação, hotel. Na 1607, hotel confere, autorizado Salvador Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita na saída da El, Leda, Bidev. Após intercepta Upper Whisky 50, conforme a rota do plano. Controle opera em 119, decimal 35, transponder 5516. Para 2000, livre LS, informe estabilizado. Para 2000, aperta livre LS, chamará estabilizado para 3153. 9910, 2509. 2509, eu estava mais uma vez. Correto, chama puxa acionamento. Chamarei para puxa acionamento, eu vou no 607. Solo aos 27, direita 121, décimo 9. 219, 5316. Solo, Salvador, trip 5316, liberou para o táxi. Trip 5316, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Trip 5316. Para o pushback acionamento azul 4069. Tráfego. Azul 4069. Está pronto, puxe? Sim, senhora. Estimativo, então fazer corrigir no solo. Eu tenho um. Vai corrigir, eu tenho um. Em breve da Trip que vai partir no 03. Pode tráfego autorizado, chame táxi. Após o tráfego autorizado, azul 4069, reporta ataque. Controle 3153, está visual do setor, pode já prosseguir a marcha da restrição ali em tempo? Livre. Obrigado. Oscar Golf Serra Salvador. E agora 55 milhas sudoeste, serviço radar encerrado, mantém um 80 com milhas agora, 120.1, não tem um bom voo. É, é o 3516. Saúl Salvador, TP5316. TP5316, prossiga. Informar, senhora, nós estamos aqui na posição, a gente não tem operador, não tem visualizador aqui, senhora. Afirmativo, eu estou ligando para aqui, pessoal. Aguardo. TP5316, solo. Prossiga, solo. O senhor tem ciência que o balizador é responsabilidade da companhia, não? Afirmativo, ciente. Ok, pois o senhor cheque aí com a companhia, ok? Em caso da companhia, quando a companhia não dá um mole desse ou atrasa, a Infraero corre atrás e solicita um funcionário dele, mas isso é responsabilidade da companhia. Eu. É afirmativo, porém, senhor, nós não tínhamos indicação luminosa de táxi. Para o balizamento da aeronave. A gente ciente que a responsabilidade da empresa, porém não tínhamos indicação visual luminosa para poder parquearmos a aeronave. Muito obrigado. Cuja responsabilidade é de um funcionário da companhia, essa balização luminosa. Tá bem, muito bem, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, 3514, ciente da informação, hotel. 3514, hotel confere, autorizado, Salvador, Aracaju, 190, via Golf 677. Decolou no zero esquerda, saída Fulca, Jamo, controle em 11935, telefone é 5526. Obrigado, nível 190, pela Golf 677, no terceiro da Fulca, transição Jamo. Controle 1935, transponder 5526. Vai chamar para posto de estacionamento 3514. Sim. Bom, pô. Muito bem, obrigado. Torre de Salvador, bom dia, está 3153, na final da 10, trem baixo travado. Está 3153, bom dia, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 030 graus com 2 nós. A livre pouso, pistão no zero, está 3153. Total, torre agora 18.6, bom pouso. 18.6, grande. Chamou, confirme? Foi o 897 da Gol, muito bom dia. Coordenação repetitiva com o fim. Aqui, agora de cópia, quem chamou anteriormente? Negativo, ele foi inicial. No zero, o total 99 no zero. Sim, na sua escuta. Ok, ciente, aguarde de cópia, Romeu Bravo. 97 está na escuta da cópia. Costa Azul 4069, com 104 a bordo, 440, Ribeirão Preto. Ciente, Azul 4069, está autorizado à direita, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118, sinal meia dúzia, altímetro 10, 11. Índia Alfa 186, Azul 4069. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, parte pista que decola. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado Salvador, Serra Bravo Charlie Golf, decolando a 17 com curva direita na saída Goleval, controle em 119, decimal 35, aciona 5504. Meu Bravo Oscar, corrigimento correto no 45, confirme pelo bem? 06, estou na minha táxi, torre em 118, sinal meia dúzia, no meu Bravo Oscar. Azul 4069, próximo a ponto de espera da 10, pronto. 4069, bom dia, mantenha o ponto de espera, pistão no zero. Vai manter. Total 9910, confirmando, baixou e travou. Afirmativo, baixou e travou. Ciente, total 9910, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 030 graus com 04 nós. Ciente, livre pouso, 9910. Belo Horizonte, aeroporto de Confins, decolador 90 com a primeira direita, Tael Leda Bridge. Intercepta o Zulu 16. 1935 é o controle, 5522 é o transponder, 897 na Gol. 897, controlamento correto, chama o justamente. Chamaremos, 897. Salvador, bom dia, tá 3153. Tendo de autorização Brasília, 4100. 1715, guarda cópia, nível 400. Tá 3153, na escuta? Na escuta, prossiga. Via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, tá 3153. No 715, autorizado Salvador Brasília, 400, via Perdu 17. Decola 10 direita, gole transição alfíbio. Controle 119, decimal 35, transponder 5521. É. Você não viu o ponto de espera, não? Confirme. Nós vimos, nós estamos andando a 3 nós, senhor. Confirme? Nós vimos, passamos, erramos. Desculpa. Total 9910, solo 39, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, total 9910. Solo Salvador, bom dia, total 9910, depois. 121,9. Bom dia, total 9910, depois. Total 9910, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, total 9910. 4069, decola aos 41, controle 119, decimal 35. 1935. Salvador, azul 4069, cruza 1000 pés na Dael. E confere conforme autorizado, vigilante. Serinho de Juliette, Salvador. Ok, Júlio, livrando o terminal para ingresso no terminal, chame Aracaju agora. 120.3, serviço radar encerrado. Siga, Júlio. E prossegue para 1.500 pés via litoral em condições visuais. Aracaju 120, decimal 3. Afirmativo. Que é o BMX 7 Romeu, para o meu táxi, torre 1, 1, 8, com a minha dúvida. Juliette Romeu, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Bom dia, é o Gol 1804, produção 340 para o Galeão. 04, autorizado Salvador Galeão, 340, decola 10 direita, Dael Leda Bidev, controle 119, decimal 35, transponder 5514. Down 2000, request established localizer. Recognizing 2, down 2000, port sound. Responder 5514.